anteriormente em Nas Nalgas do Mandarim. Pá, pessoal, estou farto de vos tentar ligar. Carlos descobre que está a ser deixado para fora. Eu a mexer lá nas definições do YouTube percebi que vocês andam a dividir o dinheiro das publicidades dos nossos episódios no YouTube e não me disseram nenhuma. E sente-se traído. Pá, acho que isso não foi correto da vossa parte e, portanto, não contem mais comigo para o podcast. Corta relação com os seus compinchas. E que não voltem a usar o meu nome durante o podcast. Agradecia. Seu um corte limpo e acabou-se. E não se fala mais em mim, eu não falo mais disto e acabou-se. Desiste das nalgas e enverga por outros projetos. Ainda por cima tenho um convite agora do canal Q de Quacuá para fazer um debate de cinema e política todas as semanas, portanto vou apostar nisso. O que será feito das nalgas? Pedro e Miguel sentem-se revoltados e tentam esquecer o passado contratando um novo Carlos. Entretanto, Carlos, depois de alguns dias de experiência no canal Q de Quacuá, faz o seu primeiro filme. Deixamos então o trailer para que possam saber o que podem contar no futuro deste ex-podcaster do grande Nas Nalgas do Mandarim. Pela primeira vez no cinema nacional, um homem é traído por um touro. A mulher do touro é chifrada por todos os lados. Nunca o cinema pornográfico reuniu tanta putaria de uma só vez. Neste filme, as mulheres são violentadas por um touro de raça. A mulher do touro. Este touro não gosta de pano vermelho nem de toureiro. Ele gosta mesmo é de boteta. Neste filme, trepar não é dose para cavalo, nem para burro, nem para leão. É dose para um touro. É o único filme em que o touro solta fumaça pelo pau. É a caceta fumegante, minha gente. Pela primeira vez no cinema brasileiro, o homem é chifrado de verdade. A mulher do touro. Davi Baby volta às telas sendo corneado por um touro. Você não pode perder A Mulher do Touro. A Mulher do Touro. Onde ele vai, ela vai atrás. E é comida pela frente, de lado e no cu também. Você que gosta de pular a cerca, cuidado. É filha chupando o pau do seu próprio pai. É o pai comendo o cu da própria filha. A Mulher do Touro é estrelado por Tati Baby, McCarley, Taramoa, Lady Melancia, Sofia Blumer. E o ator especialmente convidado é o touro. Apenas o touro sempre se fode. Mas nesse filme, quem fode é o touro.